Império dos Guerreiros. É nóis. Costa Oeste. Ministério Filho do Príncipe. Morou na Oeste Crime. Aí, aí, deixa falar, nem comove. Na guerra sei, eu quem sei, tá com nós. Quem não ramela, vejam só, ruína dois complexo. Mantendo a dignidade, os falsos vêm à tona. Desacredita, quer fazer com que eu desisto de um fracassado, um covarde, um vendido. Tô envolvido pros bico contrariar. Tempos vão, a moda muda, a postura vai ficar. 2015. Império dos Guerreiros na frequência, surpreendendo quem apostou na desistência. Dane-se, a modinha ostentação pra mim não. Não condiz com a minha realidade, mal. Nem com a do gueto, né? Assim, todo dia na corrida eu vou cantar. Que tá de mil? Porto captiva, jamais. Eu sou real, você é favela LG, sem falsidade, maquiagem, sem da goela. Pensa que tá bom, não. Se ilude não, nessa vida tudo vai, tudo fica. Nessa de querer pagar, instigar os mais humildes. Moleque aqui de 13, envolvidão no crime. Foi atrás das Lacoste, foi atrás das Hollister. Na sequência das 1100, portando os revólver. É assim que é, disposição aqui tem. Bicho solto pra buscar, de mente maquiavélica. As franquias tem, que o sistema cria. Instigou, transformou vários monstros em terrorista. Tem quem, da voz a voz, nós a voz a favela. Tem quem, que a discrimina. Tem quem morre por ela. Quem tem quem só quer pagar, outros vão protestar. Tem quem que vai revolucionar, outros só faturar. Tem quem da voz a voz, nós da voz a favela. Tem quem a discrimina. Tem quem morre por ela. Tem quem só quer pagar, outros vão protestar. Tem quem que vai revolucionar, outros só faturar. Porque mil não prometer, do que uma prometer, seis não cumprir. Mil não prometer, do que uma prometer, cês não cumprir. Demorou, mas aprendi quem são. Império dos Guerreiros, vive na ilusão, não te ilude por dinheiro. Quem são? Império dos Guerreiros, favela, gueto, antes de tudo verdadeiro. Quem são? Império dos Guerreiros, não vive na ilusão, não te ilude por dinheiro. Quem são? Império dos Guerreiros, favela, gueta, diz de tudo verdadeiro. Somos Império dos Somos Somos Império dos Guerreiros. Império dos Guerreiros, fama vários tem, sucesso assim nem quero. Cuspiu no barro, jogou no meu olho, mandou lavar. Enxerguei a loucura dos loucos fogos que cortam céus, gafanhotos que devora água, que vira sangue nos jardins que não tem rosa. Região do Barreiro, Nortão de Birité. A morte carnal é certa, já espiritual não é. Pra mim nunca foi utopia, o bem venceu o mal. É o que rege os atalai no extremo oeste da capital. Pelo meu povo que é sofrido, humilde, sem informação. Mas sabe que a Taurus não sai bala se não tô. É lá de cão e mete a sacha na montana. Desfila pela rua e toca o som que incita sua filha a ser prostituta. Jet ski na carretilha no reboque da frontier. Brilha os olhos da favela e favela vai querer ter. E na estratégia vai de Monza, encosta até Neré e mete os bicos Robin Hood, mantendo a lenda de pé. A de 12 louca de lançar perfume te atrai. Cê cai no canto da criança e ainda vem pedir paz. O louco aqui é lavado pelo sangue do cordeiro. Descendentes de Herodes, fariseus, um tipo em medo. Que invade sem mandato, pé na porta, não traz paz. Holly Ponter, calça berfa, chora mãe, chora pai. Por isso, não prostitui só psicografado pra honrar meus ancestrais. Sou kamikaze no anonimato. O meu som não é padrão que embala as noites da Zona Sul. É martelo da justiça e vai catando um por um. Você estuda, pesquisa, faz ter faculdade pra entender o motivo que faz de nós não ser covarde. A saliva do mendigo, o vômito do cachorro. Se pra você é a mesma coisa, tu vives, mas tá morto. Sei que afamos, mas de sem comprar você e sua cria. Mas não, Império dos Guerreiros, líderes da quadrilha.